toma. Meto que te ilusão e ainda diz que me ama. Toma. Meto que te ilusão. Toma. Meto que te ilusão e ainda diz que me ama. Toma. Que tipo? Melhor sonhar na verdade do que amar na mentira. Esse é o que te ilusão. De Oliveira Produções. Portal do Arrocha. Vem pra mim, vem. Melhor sonhar na verdade do que amar na mentira. Sou kit ilusão, domador dessas bandidas. Tá faltando nada não, né? Meu nome é Felipe Gama, é 10. Em qualquer quesito tá faltando nada não, né? Que é o que, filha? Meu nome é Felipe Gama, é 10. Em qualquer quesito. Aí, toma. Meto que te ilusão, ainda diz que me ama. Toma. Meto que te ilusão. Toma, que tipo? Ilusão? Toma. Vê tu que te ilusão, ainda diz que me ama. Toma. No sonho você pode ser o que quiser. Então vai sonhando que eu vou realizando. Que te ilusão. Melhor sonhar na verdade que amar na mentira. Sou kit ilusão, domador dessas bandidas. Tá faltando nada não, né? Meu nome é Felipe Gama, é 10. Em qualquer quesito tá faltando nada não, né? Que é o que, filha? Meu nome é kit ilusão. Quebra, vai! E toma. Vento kit ilusão, menina diz que me ama. Toma. Como é que pode? Eu joguei o kit ilusão e ela toma, quebra, vem, quebra. Toma, medo que te ilusão, ainda diz que me ama. Toma. E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Esse solinho é inconfundível. Eu sou tudo que você quiser. Meto 10 em qualquer quesito.